tartaruga, a dança da tartaruga, a dança da tartaruga, meu amor. A dança da tartaruga, a dança da tartaruga, a dança da tartaruga me balançou. O swing da tartaruga, o swing da tartaruga, o swing da tartaruga do meu bem. O swing da tartaruga, o swing da tartaruga, o swing da tartaruga, eu vou me dar bem. Chuca, você foi meu grande amor. Sempre que eu me lembro de você, bate forte uma saudade, pois a gente ainda se ama. Quero amar você e ser feliz. Viva nosso jeito de viver. Só uma tartaruga fica esperando o seu bem querer. Na dança da tartaruga, uiô. Na dança da tartaruga, aiá. Na dança da tartaruga, eu não consigo viver longe de você. Na dança da tartaruga, uiô. Na dança da tartaruga, aiá. Na dança da tartaruga, ainda te vejo numa tela de cinema. Chuca, você foi meu grande amor. Sempre que eu me lembro de você, bate forte uma saudade, pois a gente ainda se ama. Quero amar você e ser feliz. Viva nosso jeito de viver. Só uma tartaruga fica esperando o seu bem querer. Na dança da tartaruga, uiô. Na dança da tartaruga, aiá. Na dança da tartaruga, eu não consigo viver longe de você. Na dança da tartaruga, uiô. Na dança da tartaruga, aiá. Na dança da tartaruga, ainda te vejo numa tela de cinema. E a cabeça pra um lado e pro outro, o rabinho também. Olha o bracinho da tartaruga no vai e vem. Vamos dançar, moçada!